Aguenta firme. Aguenta firme. Não desista. Aguenta firme. Fica firme. Não desista. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra mim inspiração pra também permanecer. Fiel e firme, eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Tão feliz, agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor, e te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Está contando com a gente. O céu.